Paulista. Transponder 51, 15, controle 119, 18. Copiado, Mike, com vento estimado para prosseguir com o giro. Gente, está livre, Mike, com vento no passo 4. Mantenha nível de voo 120. 120, muito obrigado. Após Leda, direto Bidev. Após Leda, Bidev. Ok, só, o senhor poderia cotejar o destino? O senhor falou RJ. Ah, perdão, Galeão. Então, entre 002, cotejamento correto, chame pronto para o táxi. Vai acordar. Solo para o táxi da 7720 com 1110, 320, com 7-web-6720, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 01 ou 3, bom voo. Índia e Alfa, quando lá no ponto de espera, 183, 183 agora, 720, boa tarde. 35415, voo na Prodilhão. Prodilhão, 415. Afirma. Charlie Tango Uniforme, solo 51, livre à direita, Olivrão 219. Charlie Tango Uniforme, Olivrão 219. Gol no 925, vento variável, variando de 020 graus até 100 graus, com 2 nós. Livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, gol no 925. Vou manter a posição antes da Juliette, já de sangue de fome. Gente do Boeing ali, mantém 10, 4206. Paga táxi 8002, 163 é o POB. Então, 8002, táxi via Juliette e Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 0, 12, bom voo. Juliette Alfa, 186 torre, 1012, ajuste, obrigado, 862, boa tarde. 0012, gol 602. Olha, 925. Gol 1925, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 360, saída agora e transição ao fito. 360, gole ao fito, 925. Quebec para o cruzamento, torre no 86. Gol 1925, suba restrita, nível de voo 320. Restrito 320, 925. Depois da TAM, após Juliette, Patiuno, Lima, Mike, Quebec. Para o cruzamento, torno no 86, cotejo Charlie Tango Uniforme. Charlie Tango Uniforme dará passagem ao TAM. Após Lima, Pátio, Lima, Mike, Quebec, chamar para o cruzamento. Para o cruzamento, torno no 86, Charlie Tango Uniforme. Para o cruzamento da pista 17. Para o cruzamento da pista 17, chama a torre 118. Praia da Azul ali, mantém na 10. Ali mantém o 6720 observando a decolagem do avião da Azul. Azul 4206 decolou 55, controle 1 no 98. 98, boa tarde. Controle 1273, boa tarde. Gol 1273, aciona identificação via chegada Bonfim, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 4000 pés, 10 no 3, via chegada Bonfim, gol 1273. Boa tarde, Azul 4206, passa 2000. Azul 4206, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 370, saída Puca, transição Aracaju. Puca Aracaju para o 370, 4206. Bom, 1602, autorizado IALS, XA, pista 190, reporte estabilizado. Autorizado, XA, reportará o 1602. Web 6720, vento no 60 graus, 4 nós, livre decolagem ainda, 1 no 0. Livre decolagem, 6720. Está pronto, ponto de cega no zero, boa tarde. Boa tarde, tá 8002, alinha e mantém na 1 no 0. Alinha e mantém na 0, 8002. Estando a final da XA, gol 602. Gol no 602, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186, gol 602. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol 1802, sinal VLS X-Ray. 602, construindo aproximação e aguarde pista livre. Frente, 602. 76720, decolou aos 58, controle 198. 1098, 6720, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, passar para a parte da lição de forma e para o Para o pátio 5, confirme. Parou. Autorizado, autorizado. Cruzamento, prossegue em frente, reposto pista livre. Boa noite. Eu confirmo o resto, lê da Bridge. Afirmativo. Livrou 17, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Comunicações. 8002, o vento de 1,60 graus, 4 nós, livre de decolagem da 1-0. Controle, objeto 6720, confirma subindo ao 340? Afirmativo, subindo ao 340, da presente voo Yields, web 6720. Da presente Yields, 6720. Gol no 602, o vento de 1,60 graus, 4 nós, livre pouso 1-0. Livre pouso 3-0, gol 602. 8002, decolou 00 com controle 1998. 9802, boa noite. Controle Salvador 8002, decolada na Delta. 8002, boa noite, contato radar na decolagem, subnível de voo 360, saída da El Leda Bidev. El Leda pós Bidev, 8002. Porta 8002, poderia completar a curva à direita na curva de Dael? Após 2 mil pés, autorizado, curva direita pro a de Dael. Dael, 8002, muito obrigado. Direita 219, gol 1602. Poderia informar como é que tá a situação na final, se tá chovendo, teto, visibilidade, tá bom? Ah, tá bom. Tá bom, chuva não. Tá bom, não tá ruim não. Tá ok, graças. Tanto externo pra cá, tá bom. Tá firme? Externo pra cá, pra pista, tá bom. Não entendi. Externo até o toque, até a pista, tá chuva leve. Ah, ok, graças. Nada. Boa tarde, gol 1602, Jonas. Gol 1602, boa tarde, prossiga. Prossiga tarde, táxi de Alfa, Juliette Gate 5. Alfa, Juliette 5, 1602. Noite. Noite. 5415, controle. Gol no 273, livre de restrições à frente dessa para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 3, livre LS pistão no 0 Salvador, reporte estabilizado. Ok, está autorizado prosseguir direto para 2 mil pés, com 1013, livre LS reportará estabilizado no X-Ray, o gol no 273. Com 4 no 5, controle Salvador. Repeat 5-4 no 5, controle. 4 no 5 está passando agora através da posição coral, serviço radar encerrado. Chame controle Léos na frequência 120, decimal 1. Meia 720, chama Recife, 1-3325, alternando 1-2-5-1. 1-3-3-2-5, 2-5-1 com Recife, 6720, boa tarde. Boa. .002, chame Recife, 1-3325, alternando 1-2-8, decimal, correção. 1-3325, alternando 1-2-5, decimal, 1. 3-3-2-5-2-5-1, tá, 8-0-0-2, obrigado, boa noite. Só logou 1601. 1601, pronto pra cópia. E Matheus, segunda dela. Logou 1601, autorizado Galeão, nível 380, decola pista 10, curva à direita, saída Dael, pós-Dael, Leda, voa direto, posição Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 6, Gruff. Peso 1-4, Tokin, controle 1-9-8, código transponder 5-1-2-4. Sim, Matheus, está sendo autorizado o Galeão, 380, decolada 10, com curva à esquerda, desculpa, curva à direita, a saída é a Dael, transição lida. Após Bidev, Bidev uniforme novembro 857, após uniforme do Lu 1, uniforme do Lu 6, 5124-198, o controle gol 1601. Correto, neste estacionamento táxi. Vai chamar o. Intercepção localizador, Gol 1273. Gol 1273, completa final, chama a torre, frequência 118, decimal 6. Ao momento, chuva leve sobre o campo, mantenha 70, pista onda. É, entendeu que chuva leve, poderia continuar ao final da mensagem? Chuva leve, mantenha-se atento, pista úmida, chame torre, 118 decimal meia dúzia. Tá ok, tá ciente da chuva leve, pista úmida, vai chamar torre, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Gol 1273, 3 milhas para o inferno, pista 10. Ano 273, avistado, tem livre pouso ano 0, pista molhada, não chove sobre o campo, o vento de 160 graus, 069, chama com trem checado. Gente das condições, reportará trem baixado travado, ano 273. Com livre pouso. Gente. Do externo, baixado e travado, Gol 1273. Ciente. É ocorrência policial, confirme. Ocorrência, ok, dois a bordo, é isso? Confirme para a sala. É o Gol 940, senhor. Por gentileza, qual é a provável saída para Guarulhos? Da após dar um lida e voa a posição B10. Tá ok, obrigado. Se tiver alguma... aos 40, daqui a pouquinho você deve receber aí a autorização para Guarulhos. Pronto, Cláudio. Prossiga. Ok, o Gol 940 autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, com curva à direita, saída da El, Pazão Lida, Bidev, Oprisk 50. Controle 119.35, corrige, controle 119.8 e o código transponder 5151. Autorizado 360 Guarulhos, decola da pista 10, direita da El, Leda, Bidev, após a Bruce 50. 198 ao controle, 5151 transponder, o Gol 1940. Estacionamento correto, mas estacionamento táxi. Obrigado. No solo, os 15, libere a direita, chama o solo 219. A direita, 219, o Gol no 2. Fora do solo, Guardião 07. Presente, voando ETAP. 050, solicito inicialmente via esquerda da rota, após voar estado. 32394, reporte ao término. Ok, desvio e portará o 3294, após desvio, pode voar estado? Afirmativo. Zona 273, prossiga ataque na alfa, reporte para o ingresso no pátio principal. Prossegue na alfa, reportará para o pátio principal, gol 1273. Proa Norte para sobrevoo nessa local, nesse setor, por 20 minutos, vai se afastar por mais 6 milhas. Ciente, o Guardião 07, no momento não temos nenhum tráfego conhecido a reportar no setor. Confirme qual altitude que manterá? No máximo 500 pés. Ciente, o Guardião 07, o ajuste em Salvador 1013, reporte para livrar o setor. 7. Solo, gol 1601, com 115 a bordo. 3 horas e 31 de autonomia, alterna cabine. Pronto para o táxi. Ok, Campinas 331, 15, autorizado para seguir o táxi via Taxiway Juliette Alfa, no ponto de espera. Ou melhor, Juliette, pátio principal, Índia, no ponto de espera, torno 9, decimal 612. 1093, 2 e 1 pés, 3894. 1612, o voo. Tá só confirmando, não esqueça, Juliette. No caso, é táxi via pátio principal, esquerda, Índia, até o ponto de espera, pista no zero. Quando lá, torno 8, décimo 612. Sim, Marcos, via pátio, Índia, e tá no ponto de espera, pista no zero. O Golo 273, siga em frente, segunda esquerda, via Índio, gate ao 03. Em frente, segunda esquerda, gate 03, via Índio, o gol 1273. Golo 601, desconsidera instruções anteriores, irá prosseguir de fato via taxiway Juliette Alfa, ponto espera torno 9, decimal 612. Sim, Matheus, Juliette Alfa vai informar para espera, o gol 1601. Confirma para o Golo 601, por favor, 2186 ou 2186? 1866, 60. Ah, obrigado.